que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma. Paz que alimenta, paz que sustenta, paz que valoriza a vida humana, paz que não tem culpa, paz que não é surda aos lamentos da minha alma.